Eu já nem sei se você me amou um dia. O que deixa de erro do que você teria. Mas agora porque me arrasto aos seus pés, porque me dou tanto assim, é isso aí. E porque não peço em troca nada de volta pra mim, nada de volta pra mim. Um brinde aos guerreiros. Por que é que eu fico calado enquanto você me diz, Akira presidente, palavras que me machucam por coisas que eu nunca fiz.